Salvador, boa noite, passageiro 2226. Boa noite, passageiro. Continue a aproximação, informarei que está livre. É. Twin Star 111, clear to land 1A10, wind 110 degrees 08 knots. Clear to land 1A10, turn to 21. Paulo, Gol 1604. Gol 1604, taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, o Gol 1604. Externo, baixado e travado, 2226. Twin Star 111 on the ground, at 31, leave next to right and contact the ground 121, decimal 9. Next right, 1219, Twin Star 231, goodbye. Salvador, Vaughan, today, Twin Star 231, located on Wheel 10. Twin Star 111. Approved taxi via Alpha Kilo April 3, attention to Marshall, position 02. Position 02, Alpha Kilo, and April 3, Twin Star 111. Webjet, pode alinhar e manter após a passagem do colega Fuzan? Afirma, após a passagem da aeronave na curtíssima, alinha e mantém. Alinha e mantém. Autorizado Aracaju, 190, decola pista 0 para a esquerda, Setapuca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5117. Aracaju, decola da 1-0, curva esquerda, fica Caju, 1-0-8 ao controle, 1-1-7, transpondero, grupo 52, zona meia. Confirmando, transponde 5-1-1-7, a porta push, 5-2 no meio. Irmão, rádio fixo, 5-1-1-7. Passaredo 2226, solo 34, direito no 219. Direito 219, obrigado, boa. Gol 9278, boa noite, chegada Mari, desça para o nível 050. 43, atenta ao sinalizador, posição 01. Alfa Kilo 43, atenta ao sinalizador. Star 111, maintain position, send standby, maintain position. Holding position, Twin Star 201. Yeah, would have appreciated you to call me earlier if someone touches my way. Oh, Twin Star 301, right turn via Juliet and Alpha. Your position is 02 from General Aviation. You make a turn right at Juliet, after turn right again via Alpha, Twin Star. Turning right via Juliet for position number 2, General Aviation. Yes sir, General Aviation is near from ATR, from Trip Airlines. 60. 360, posso voar Leda? Curva direita, pro de Leda. Obrigado. Oito autorizado, puxa, porta. 362, para push back, está na posição 08. 362, autorizado, puxa a portagem. Agora, 3 horas, então, Fernando, João Pessoa. 18, Índia, ponto esperador, 1895, negar 90 no 4, bom voo. Fusão 060, voo 2278. 278, na presente livre, descida até 2000 pés, ajustado 1014, reporte localizador. 2014, encontrará localizador, voo 2278. Objeto 5827, chame centro Recife, frequência 125.1, alterno 3395. 251, 3395, obrigado, aquele abraço. Mais. Autorizado o táxi via Índia, ponto esperador no 02-1895, que negar o 90 no 4, tá 3662. Reporte 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Salvador, acionamento 1300, pushback aqui, acionamento no ponto de medo. 1300, após o Airbus taxiar retaguarda, autorizado, puxa portátil. Ponto táxi do Airbus está retaguarda, autorizado, puxa, acionamento, acionamento 1300. Salvador, boa noite, Titan 3662, mano, vou te tratar o que está pronto. 3662, mantém um ponto de espera. Vai manter, Titan 3662. Decola as 49, chama agora o controle no 208. 208, boa noite. E 11895. 1895. Torre, boa noite, gol 9278. Controle, boa noite, 3858. 3858, boa noite, contrato radar, saí da Momo. Saí da Momo para o 370, 3858. Voltou e o tráfego já passou, externo? Chegada bom, fidez a 4 mil pés, ajuste 10 no 4. 62, o tráfego já passou, externo? Ainda negativo, o senhor está aguardando só devido ao tráfego que decolou à frente e ter a mesma subida, tá ok? Ok, obrigado. É, quando for possível, o senhor teria condições de alinhar e decolar sem parada? Só se for agora. 3662, então a linha decola sem parada, vento, 110 graus, 8 nós. A linha decola sem parada, 3662. Ação externa, baixado checado, gol 9278. Continue a aproximação, aguardando apenas a rolagem do Airbus da TAM, 319278. 78. Sou Salvador, o gol no 604, papapá, para Fortaleza. Gol no 604, Fortaleza, 370, 139. cola pista no zero, curva esquerda, sai da Momo, 3.4, controle 120 decimal 8, aciona 5122. Tá com um ruído de fundo, foi entendido no 370, decola da 10 com curva à esquerda 208, 5122, o transponde. Podia confirmar para mim a saída? Saída Momo, transição Frode, prossegue a Bezulu 9, Bono 604, reporta pushback sinal. Bono, Frode, a Bezulu 19, foi entendido, Bono 604. Nove 278, ponto autorizado, cabeceira 10, vento 1, 10 graus, 89. Ele pôs na 10, gol, 9, 2, 7, 8. 3662, decola o 52, chave controle no 20, décima 8. 208, 3662, boa noite. Controle Salvador, boa noite, TAN 3662. TAN 3662, boa noite, contato radar, sai da PUCA. TAN 3662. Salvador, boa noite, tira 63 no 0.0 pronto. A Lima tem 63 no 0. Lima tem 63 no 0. O 9278, solo 53, direito 9219. Direito 9219, graças, boa noite. Olá, Salvador, boa noite. Eu vou 9278, Librão. 9278, taxia Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 059278. Bola livre, decolagem, cabeceira no 0, vento 110 graus, 79. Já decolagem, portão 0073. É 210, decola 55, chave controle no 208. Controle 208, 6310, boa noite. Salvador, boa noite, China 6310. Chané 6310, contato radar, sai da PUCA. Sai da PUCA, 6310. 3 autorizados, puxa pro ataque. Passar ataque, 5-2, 1-2. Chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 1685. 1685, agora. Boa noite. Chinelo 6313, desça para 2000 pés, ajuste 10, 15, reporte, localizador, pistão 10. Para 2000 pés, ajuste 10, 15, reportará o Chinelo 6313.